Fecheiro 72, página 704. O ar estava viciado dentro do camarote fechado. Levantou-se para abrir uma vigia. Jamie, disse, o que é que queres? Uma laranja não calhava mal, disse. Tenho algumas no armário. Também queres uma? Tudo bem, sorri. Mas não me referia a isso. O que queres fazer quando tivermos resgatado Ian? Ah, sentou-se no divã com a laranja na mão. Creio que nunca ninguém me tinha feito uma pergunta assim. Parecia um pouco surpreendido. Poucas vezes tens podido decidir, não é? Observei. Mas agora podes. Sim, é verdade. Girou a fruta entre as mãos. Compreendeste, não é? Não podemos voltar para a Escócia durante algum tempo. Por isso a minha pergunta. O seu último refúgio havia sido sempre em Lallybroch. Mas agora tinha-o perdido. Ainda que Lallybroch fosse sempre o seu lar, já não lhe pertencia. Tampouco a Jamaica, nem as ilhas que pertencem à Inglaterra, disse melancólico. Mesmo que o Tom Leonard e a Marinha Real nos dessem como mortos, se ficarmos aqui, não demorarão a encontrar-nos. Pensaste na América? Perguntei com delicadeza. Nas colónias, quer dizer. Ele esfregou o nariz, em dúvida. Não, não tinha pensado. Provavelmente estaríamos a salvo de Croa, mas ali ninguém te perseguiria. Sir Percival não tem interesse em te deter fora da Escócia. A Marinha Britânica não pode seguir-te por terra. E os governadores das Antilhas não têm autoridade alguma nas colónias. É verdade, disse lentamente. Mas aquele território é selvagem, não é? Eu não gostaria de te pôr em perigo. Desatei a rir. Ao adivinhar os meus pensamentos, esboçou um sorriso triste. Bem, bastante perigoso tem sido arrastar-te pelo mar e deixar que te sequestrassem num barco onde grassava uma epidemia. Mas, ao menos aqui, não há canibais. Na América não há canibais, observei. Claro que sim, replicou acalorado. Imprimi um livro para uma sociedade de missionários católicos onde se falava dos pagãos iroqueses do norte. Amarram os cativos e cortam-nos em pedaços. Depois arrancam-lhes o coração para o comerem diante dos seus próprios olhos. Primeiro comem-lhes o coração e depois os olhos, não achas? A minha gargalhada aborreceu. Desculpa, mas não podes acreditar em tudo o que lês. Por outro lado, não pude terminar. Apertou-me o braço com tanta força que me fez gritar. Escuta-me, diabos. Isto não é uma brincadeira. Claro que não, balbuciei. Não era minha intenção rir-me de ti, Jamie. Mas passei quase 20 anos em Boston e tu nunca foste à América. E achas que o lugar onde vivias se parece com o que é agora Sassená? Bem, não, admiti. Mas o território não é todo selvagem. Há cidades, algumas importantes, disso estou certa. Soltou-me o braço. Ainda tinha a laranja na outra mão. Não sou tonto, Sassená. Não acredito em tudo o que dizem os livros. Sou eu que os imprimo. É curioso, comentei com melancolia. Quando decidi voltar para ti, li tudo o que pude sobre esta época, na Inglaterra, em Escócia e em França, para saber o que devia esperar. E agora estamos num lugar sobre o qual não sei nada, porque nunca me ocorreu cruzarmos o oceano, sabendo como enjoavas. Aquilo fê-lo rir de má vontade. Acredita em mim, Sassená. Quando recuperar o Ian, são e salvo, não voltarei a pisar um barco em toda a minha vida, exceto para voltar para a Escócia, quando tiver passado o perigo. Ofereceu-me um pedaço de laranja que eu aceitei como prenda de paz. Por falar em Escócia, ainda tens a tua tipografia lá, observei. Podiam enviar-te as máquinas se nos estabelecêssemos numa das grandes cidades americanas. Achas que era possível ganhar a vida com uma tipografia? Existe tanta gente lá? Só as cidades importantes necessitam de um impressor e de alguém que venda livros. Sim, em Boston, em Filadélfia, em Nova Iorque ainda não. Comeu lentamente um pedaço da fruta e perguntou bruscamente: E tu? Eu o quê? Gostarias de estabelecer num lugar assim? Porque tu também tens um trabalho. Em Paris, descobri que não poderias renunciar a ele. Poderias curar nas colónias? Creio que sim, sussurrei. No fim de contas, há doentes em toda a parte. Olhei para ele com curiosidade. És um homem muito estranho, Jamie Fraser. Ele comeu o resto da laranja rindo. É sério? E por que dizes isso? O Frank amava-me, mas havia partes de mim com as quais não sabia o que fazer. Coisas que não compreendia ou que o assustavam. A ti não te assustam? Não, Sassená, não me assustam. Só quando vejo que podem ser perigosas. Ofeguei. Tu assustas-me pela mesma razão, mas suponho que não posso fazer nada sobre isso. Como eu, tampouco posso. Não devo preocupar-me. Eu não disse que não deves preocupar-te. Por acaso achas que não me preocupo? Mas é verdade que não podes fazer nada. Abriu a boca para discordar, mas mudou de ideias. Bem, talvez não, Sassená, e riu-se. Mas eu já vivi o suficiente para que não me importe tanto, enquanto puder amar-te. Emudecida pelo gomo da laranja na minha boca, olhei-o surpreendida. Amo-te, disse suavemente, enquanto se inclinava para me beijar. Agora descansa. Daqui a pouco trago-te um pouco de caldo. Dormi várias horas. Quando despertei, ainda com febre, tinha fome. Jamie trouxe-me o caldo de Murphy, uma sopa de legumes com bastante manteiga e odor a xerez. Apesar dos meus protestos, insistiu em me dar as colheradas na boca. Queres mais? Perguntou-me depois da última colherada. Precisas de recuperar forças. Sem esperar a resposta, destapou a pequena terrina e voltou a encher-me o prato. Onde está o Ismael? Perguntei. Na coberta da popa. Não se sentia cómodo lá embaixo. E depois de ter visto os barcos negreiros em Bridgetown, compreendo-o. Mandei o Maitland arranjar-lhe uma cama. Parece-te prudente dar-lhe tanta liberdade? Ouve, de que é essa sopa? A última colherada havia-me deixado um gosto delicioso na língua. De tartaruga. Ontem à noite o Stern apanhou uma bem grande. Disse que guardou a carapaça para fazer pentes. Jamie enrugou a testa. E quanto ao negro, o Fergus encarrega-se de o vigiar. O Fergus está em plena lua de mel, protestei. Não devias obrigá-lo a isso. Então é sopa de tartaruga. É a primeira vez que a provo. É deliciosa. Bem, o casamento é muito longo, disse ele. Não lhe ficará mal vestir as calças durante uma noite. Além do mais, dizem que o coração se fortalece com a abstinência, não é verdade? Com a ausência, corrigi, esquivando-me à colher. Se alguma coisa se fortalecer com a abstinência, não será justamente o coração. Isso não é maneira de falar de uma mulher casada, reprovou-me Jamie. E és muito desrespeitosa, tendo em conta que eu também estou bastante fortalecido neste momento. Queres mais sopa? Não, obrigada. Mas gostaria de saber mais sobre essa tua força. Não podes. Estás enferma e embriagada com os xerez da sopa. Estou muito melhor, garanti-lhe. Queres que eu dê uma olhadela? Estava vestido com aquelas calças largas usadas pelos marinheiros. Teria conseguido esconder 3 ou 4 salmonetes mortos dentro das calças. Imagine-se a referida força. Nada disso, protestou um pouco escandalizado. Pode vir alguém, não me parece que consigas aliviar-me com o olhar. Como podes ter a certeza, sem eu dar primeiro uma olhadela? Além disso, sempre podes trancar a porta. Trancar a porta? O que pensas tu que eu vou fazer? Parece-te o tipo de homem que se aproveita de uma mulher que, para além de estar ferida e a ferver de febre, também está bêbada? Perguntou. No entanto, levantou-se. Não estou bêbada, disse eu, indignada. Não fico bêbada com uma sopa de tartaruga. Apesar de tudo, tinha consciência de que o calor que crescia no meu estômago parecia ter migrado para um ponto mais abaixo, montando quartel entre as minhas coxas. E, na verdade, sentia-me um pouco tonta, e não porque estivesse com febre. Fica assim, se beberes uma sopa de tartaruga feita pelo Aloysius ou Slostny Murphy, garantiu ele. E, pelo cheiro, deitou lá dentro uma garrafa inteira de xerez. É uma raça muito imoderada, a dos irlandeses. Muito bem, mas ainda não estou bêbada. Sentei-me direito, o melhor que pude, recostada nas almofadas. E disseste-me há tempos que, se te consegues manter de pé, é porque não estás bêbado. Tu não estás de pé, fez ele notar. Estás tu, e eu estaria de pé se quisesse. Não mudes de assunto, estávamos a falar da tua firmeza. Então podemos deixar de falar nisso, porque... Interrompeu-se com um breve gemido, quando o agarrei com a minha mão esquerda. Ups, sou mesmo trapalhona, disse eu, com evidente satisfação. Minha Nossa Senhora, temos mesmo de tratar de ti. Solta-me, sussurrou ele, lançando um olhar nervoso para a porta. Pode entrar alguém a qualquer momento. Eu disse-te para trancares a porta. Não o soltei. O salmonete dava mostras de uma notável vitalidade. Olhou-me com os olhos semicerrados, respirando profundamente. Não quero usar a força com uma enferma, disse entre dentes. Mas apertas muito forte para quem está com febre, Sassená. Se tu... Eu disse-te que estava melhor, interrompi-o. Fazemos um acordo. Se fores fechar a porta, provo-te que não estou embriagada. Como prova de boa fé, soltei-o, mesmo de má vontade. Ele foi trancar a porta, e quando voltou eu abandonara o divã, estava de pé um pouco trêmula. Ele observou-me com ar crítico. Não vamos poder, Sassená, disse com pena. Não podemos manter-nos em pé com um balanço como este. E sabes que essa cama é muito pequena. Jamie apresentava já um considerável volume. A lanterna que ele levava na mão agitava-se no seu suporte giratório, ao sabor dos movimentos do Artemis. Mas mais abaixo o volume mantinha-se firme. Podemos fazer no chão, sugeri esperançosa. Ele olhou de soslaio para o espaço limitado do chão e franziu o sobrolho. Não, doía-te o braço. Esfregou o lábio inferior, pensativo. Decidida a tomar a iniciativa, dei dois passos para me aproximar. O balanço do barco atirou-me contra ele, que me segurou pela cintura, mantendo o próprio equilíbrio com dificuldade. Cristo! Protestou cambaleando. Depois, tanto por reflexo como por desejo, baixou a cabeça para me beijar. Foi assombroso. Estava acostumada ao calor do seu abraço, mas agora era eu que ardia enquanto ele estava fresco. Pus-me de joelhos, buscando com a boca a sua braguilha. Deus! Exclamou. Isto é como fazer amor no inferno, com uma diaba. Riu-se, o que foi bastante difícil dadas as circunstâncias. Achas que é assim que fazem os súcubos? Não duvido. Tinha as mãos na minha cabeça, incentivando-me a continuar. Um golpe na porta deixou-o que nem pedra. Eu sabia que a porta estava trancada. Sim, quem é? Perguntou com admirável calma, dada a sua situação. Fraser? Era a voz de Lawrence Stern. Disse o francês que o negro está a dormir e quer saber se se pode deitar. Não. Que fica aí, já o vou substituir. Ah, Stern parecia hesitar. Bem, é que a sua... a mulher dele parece muito desejosa de vir agora mesmo. Jamie respirou fundo. A tensão evidenciava-se na sua voz. Diga que irá a seu devido tempo. Direi. E a senhora Fraser sente-se melhor? Muito melhor, assegurou Jamie com sinceridade. E gostou da sopa de tartaruga? Muito, obrigado. Tremiam-lhe as mãos sobre a minha cabeça. Boa noite, Sr. Stern. Levantou-se, apoiou-me na liteira e ajoelhou-se atrás de mim, acariciando-me as costas. Oh, Lawrence, parecia um pouco decepcionado. Suponho que a senhora dorme? Se te rires, estrangulo-te, sussurrou-me Jamie ao ouvido. Com efeito, Sr. Stern, quando acordar, dar-lhe-ei as suas saudações. Confio que irá descansar bem. O mar parece um pouco agitado. Eu também notei, Sr. Stern. Bom, desejo uma boa noite. Jamie soltou o ar num largo estremecimento. Sr. Fraser? Boa noite, Sr. Stern, gritou. Boa noite. Os passos de Stern afastaram-se, até se perderem sob o ruído das ondas que batiam contra o casco. Cuspi a colcha que havia estado a morder. Oh, meu Deus! Colocou as suas grandes mãos, duras e frescas, sobre a minha carne ardente. Tens o rabo mais redondinho que eu já vi na minha vida. Um abanão do Artemis ajudou nos seus esforços, a tal ponto que dei um grito. Cristo! Tapou-me a boca com a mão, empurrando-me contra o divã com todo o seu peso. Estremeci nos seus braços. Num instante a respiração dele tornou-se mais serena e afastou-se, levantando-me como a uma boneca de trapos para me pôr na cama. Como está o teu braço? Que braço? Murmurei. Sentia-me como se me houvessem afundado e revirado num molde. Bem, disse com um sorriso. Consegues manter-te de pé? Nem por todo o chá da China. Vou dizer ao Murphy que adoraste a sopa. Colocou a mão sobre a minha testa, já fresca, fê-la depois deslizar pela minha cara numa delicada carícia e foi-se. Não o ouvi sair.